pesadelo periférico, o verdadeiro inferno. Raciocinando aqui de dentro, você vê que eu falo sério. Treta toda hora, morte todo dia. Olhares sinistros do pilantra e da vadia. Mano na agonia, morrendo na correria. Sem trampo pra trampar, sem vontade de estudar. Tendo que roubar, muitas vezes até matar. O povo tá cansado, meu Deus, assim não dá. Vejo o desespero, veja como o nível desce. Aqui na favela, de tudo acontece. Moleque adormece, esquece de brincar. Entrou no crime pra morrer ou matar. Quando o canistral é um a menos lá na área. Bandido, sangue ruim, o espelho da pivetada. Pesadelo da quebrada. Andar de madrugada com um cano na cintura e a cara amarrada. Vizinhança já não dorme, vive assustada. A noite se afasta de no Montes. Tá filmando, outro mano morreu por engano. Vai saber o que vai acontecer se o destino me escolher. Só quem eu amo vai sofrer. Por isso eu me esquivo nas armadilhas e dos noias que vivem cheirando na esquina. Acerto de contas, balas perdidas que vão derrubar e deixar ferida. Chora mãe, sofre pai. Indignado, outro parceiro na capela. Sendo velado, sei que não é fácil. Para conseguir ser um cara decente, não se destruir. Problema, pobreza, quase todos têm. E eu moro na favela, vou recorrer a quem? O pesadelo é a fome, a falta de dinheiro. Cicatriza as crianças, derruba os guerreiros. Será que amanhã vai ter rango na mesa? Deus me alivie de tanta tristeza. Um preto na marreta, outro na sarjeta. Ah, porque estudo, aí já fala tudo. Vai viver de quem sendo explorado nesse mundo? Não, eu não aguento, não, eu não aguento. Tanto sofrimento aqui dentro do gueto. Abala os pensamentos, traz constrangimento. Me diga se não é o verdadeiro pesadelo. Me diga se não é o verdadeiro pesadelo. Me diga se não é o verdadeiro pesadelo. No gueto é assim, no gueto é assim. Coisas boas não acontecem, só coisas ruins. Em meio de conflitos, vou recorrer a quem? Se a justiça inicia o clique, clique, vem. No gueto é assim, no gueto é assim. Coisas boas não acontecem, só coisas ruins. Em meio de conflitos, vou recorrer a quem? Se a justiça inicia o clique, clique, vem. No gueto é assim, no gueto é assim. Coisas boas não acontecem, só coisas ruins. Em meio de conflitos, vou recorrer a quem? Se a justiça inicia o clique, clique, vem. São tantas as histórias que estão na minha memória. A bênção Jesus, paz e muita glória. 10 anos atrás de uma menina enforcada. Sua mãe numa cama morta por várias facadas. 10 anos se passaram e vi que nada mudou. O pesadelo entre nós apenas começou. A bebida corrói e destrói um homem que maltrata sua família e não honra seu nome. E um moleque de canto vai ficando revoltado, vendo seu coroa todo dia nesse estado. Espantando sua mãe, seduzindo sua irmã. Para ele hoje ao fim não haverá um amanhã. As feridas da vida é difícil de esquecer. Quem é do gueto tem muito pra dizer. Eu vi cachorro latindo, mulheres chorando. Derrubaram um bandido de 1000 anos. O rei da bocada dizia que não dava nada. Um silêncio de repente, várias rajadas. Quem mata mais vive mais, só que não vive na paz. E pro céu ou inferno para alguns, tanto faz. Vida dura, as mina não se cuida, engravida muito fácil. Os parceiros mete bucha, gira, gira, muda, eu continuo aqui. Tendo que ver os meus parceiros subir. Por isso estou aqui, combatendo o desespero. 24 horas de pesadelo. Deus tem mais pra dar que o diabo pra tirar. Continua na fé pro capeta não dominar. No gueto é assim, no gueto é assim. Coisas boas não acontecem, só coisas ruins. Em meio de conflitos, vou recorrer a quem? Se a justiça inicia o clique, clique, vem. No gueto é assim, no gueto é assim. Coisas boas não acontecem, só coisas ruins. Em meio de conflitos, vou recorrer a quem? Se a justiça inicia o clique, clique, vem. No gueto é assim, no gueto é assim. Coisas boas não acontecem, só coisas ruins. Em meio de conflitos, vou recorrer a quem? Se a justiça inicia o clique, clique, direto bem. E reto, conflito premeditado em qualquer ocasião. Em plena luz do dia, ladrão, clima de tensão. Fecha a porta do barraco, se camufla guerreiro. Se lembra de Jesus, aquele mensageiro que por diversas vezes mencionou sua visita. Mas antes tu era o cara, né? Com o canhão na cinta. Gritava lá de cima da laje, ô vingador. Exposto e com motivo, ponto 40, salpicou meus pêsames. A fita foi agora mesmo. Eu já descendo a ladeira no cavalo louco. Não vou pagar pra ver cena brutal de pipoco. Meu parceiro apavorado nunca viu daquilo. Sobe em cima da titã, tá arregado, primo. Recentemente a pilantragem dominou a área. Quem perturba é perturbado, sente o gosto da quadrada. naquele momento interpretei o sofrimento. Senhora em lágrimas, seu sobrinho era casqueiro, também mentiroso, queria passar os irmãos pra trás. Atravessou a porta do além já, e os guerreiros lá da área assim comentavam: esse não incomoda mais, não incomoda mais. Os guerreiros lá da área assim comentavam: esse não incomoda mais, não incomoda mais, não incomoda mais.